derde de recurva à direita, no vestido de saída Arbor, após o Elefa, intercepta para o João Lula 7, conforme rota plano de voo, transponder 5132, controle 1198. Brasília 300, decola na 0 direita, pode na Arbor, Elefa. Esse é o Lula 7, 5132, transponder 098, controle de saída, tá perdendo 3. Apenas o transponder é 5132. Foi isso mesmo, 5132. O treinamento correto é reporta, posição no 0432, coisa 3. Posso ali. Papai Romeu Lima, Fox Fox, autorizado a decolagem, pista 17. O vento 100 graus, 15 nós, ajuste 1012 no momento. Está 3605, decolado 04, chama o controle em 1019, décima 8. 198, bom dia. 1867, autorizado a alinhar e manter o pistão zero, que está sendo deslocada. Tente ali manter na 10, a pistão deslocada 180. 360, Daniel, da 360. Ao alinhar a decolagem autorizada, pista 10, o vento 100 graus, 15 nós. Ok, quando alinhado, está livre a decolagem, ponto 87. Eu Lima, Fox Fox, decolado 05, modifico o transponder para 5071. Transponder alterado 05071, Lima, Fox Fox, decolagem. Decolado. Sim, transferida presente, controle em 119, décima 8. 119, décima 8, Lima Fox Fox. Meu prédio, Duna, 1012. Controle, Salvador, Papa Romeu, Lima Fox Fox, Fox Fox, decolado. Romeu, Lima, Foxtrot, Foxtrot, um no meu pé, corredor axé, quando possível, sua proa ideal para o destino. Sete, autorizado, meu pé. Lima, Foxtrot, Foxtrot, meu pé, corredor axé, quando possível, a proa direta para o destino. Quando for o controle. Quando possível, tomar a proa direta para o destino, vou tirar. 108, frequência livre para alto, coordenação. 3290, faz a passagem do Embraer 190, já foi autorizado até o ponto de espera, após passagem do mesmo, está autorizado. Já foi batido na posição 01. Após o azul, está autorizado pelo 11, está 3290. Decolar 206, chame o controle em 119, décima 8. 198, boa tarde. Está autorizado para o direto do destino, inicialmente estreita 3510, aguardando autorização do controle para atenção. Autorizado para o direto do destino, autorizado 3510, uma atenção. Controle Salvador, Buenas, gol 1867. 1867, boa tarde. Contato radar, suba para nível 360. Direto, após 2000, direto Elefa. Ok, após 2000, está autorizado direto Elefa, o voo 1867. Para o 2230, direto para 2000, pés, autorizado final do procedimento de LS sem glide. 2000, está livre interceptado, a gente está sem glide, 2230. Foxtrot, Foxtrot, copiou o controle? Copiei controle, autorizado o direto destino para o 238, 3500 pés de destino superior. Ativo. As Charlie 4089, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar pista no zero, via taxiway Charlie, cabeceira de local a 380 metros, vento 1100 graus, 14 nós. Recebido de ingresso, pista no zero, via Charlie, deslocado, autorizado decolar, 4089. Prossiga. Flores da Flor de Mótima. Quer sair da guarda e coordenação para 3605. Sim, está cruzando 120, 605. Chamou Solo Papa Romeu Alfa Juliet Romeu. Só se eu confere autorizado, Liel. Linha 080, decola a partir da pista 7, primeira curva direita, não perde de saída coral. Após o Golf 677 e após conforme a rota pulando de voo, transponder 0260, controle 1, 19.8, Papa Romeu Alfa Juliet Romeu. M1 no 41, boa tarde, senhor. Identificação, Rui Alagoinhas, para intercepto para Star Bomb, descida até 4 mil pés, altímetro 1012. Parede 2230, estabilizou? Mano, curso do Lodge. 995, Alfa, Juliette Romeu, bombo. Buenas, Azul 4089, cruza 900 pés. 4089, boa tarde, contato radar, suba para nível 340 via DEL. 340 via DEL, VDL 4089. Bona 287, vai separar 2 mil pés, autorizado final ILS, 3 sem slide. Informe estabilizado. 2 mil, autorizado de 10, voo 227. Bona 287, ILS, 3 sem slide. 3 sem slide. Sim, 2605, centro de Recife, 125, décima 1. Boa tarde. Uma Foxtrot, Foxtrot, sub mantenha nível 105 e quando possível estou estimado de pulo. Autorizado 105, comparado a pulo em breve. O 4089, voo Leda. Leda, 40, confirmando 4089. Ok. Volta 323, posicionamento na 04. 3283, autorizado, chama para o táxi. Passará. American 238, go ahead. Okay. Can you check the view for a flight plan until on file? American 238, your flight plan is for 1645. Do a copy to Miami flight level 360. Yeah, we got the same flight plan, but we're going to be ready in about 30 get 45 minutes, so we want to make sure it was still run active. Your plane is for 1645, and you please call me when you have to copy. American 238, you're cleared to Miami for level 360. Runway 10, first turn to your left, Momo departure after landing transition. November Echo, November India, Mike, after Upper Zulu 20, confirm your prime plane route. Squawk 5507, control 119, that is now 8. Okay, this is first Miami, here the Momo departure, landing transition. Your readback is correct, departure ready to set up and position 10 of the April 1, American Airlines 238. Internacional, visual com a pista. 227, me estou em 198, décima 95. 2230 no solo 04, libera direito, chame solo 21 do Saona. Virei, solo 2130, oi, boa tarde, voo 227, final 3CK. Solo 227, boa tarde, ajuste 1012, vento 120 graus, 15 nós. Cheque trem, pouso autorizado, pista 10, até a cabeceira de locada 380 metros. Pouso, voo 2 remota. Alfa, Sudeste 1, posição no 3 remota, 2 pesado. Gente, Alfa, Sudeste Romeu, autorizado a alinhar e manter pistola 7 aguardando os sucessos para a decolagem. Papa Romeo Alfa Juliette Romeo, decolagem autorizada, pistão 7, vento 080 graus, 14 nós. Azul, boa tarde, Azul 5076. Azul 5076, informação em curso aeróstica, pronto para qual, Pilhão? Prossiga o seu aeróstico, Cíntio. Pilhão 180, autorizado, e a Golf 677 conforme rota plano de voo. Pistola 0, primeira curva direita, a fechura coral, 5173, aciona, controle 119.8. Precisa da Nizio 050, altímetro 1098. Afirmativo. Gol 1265, ainda mantendo o curso lateral da SAC. Aguardando a autorização para o Renato. Quatro anos desta via para 2000 pés. Autorizado o sinal de procedimento ILS-XTI, sem o Vlad. Via para 2000, sem o Vlad, sem o 255, autorizado da presente voa Serra Vitor 368, em descida para 4000 pés. Júlio de Papa Romeo, Alfa Juliette Romeo. Juliette Romeo, contato radar, subo para nível 080, direto coral. Alfa A3283, decolagem autorizada, pistola 0, vento 080 graus, anda bem a nós. Sim, alternando Teresina. Autorizado, táxi, à direita, ponte para da pistola 0, chama quando pronto a torre. 1-1-2-3-1-9-5, que é legal, no 0-1-2, tá? 3-2-1-6. Autorizado, táxi, à direita, ponte para a torre, 2-2-9-5, com 1012, da 3-2-1-6. Decolar 22, chame o controle em 119.8. Salvador do 132, 16. Ponto de espera da 10, pronto. 132, 16, boa tarde. Autorizado alinhar e decolar pista 0, teto cabeceira de locada 380 metros, teto 090 graus, 14 nós. Autorizado alinhar e decolar da 10, ciente dos 380 metros, está 32, 16. Após 2000, cruzado para a Celeste. Leva na presença, 32. Alfa Lima Papa Fox. Oceano 6141, interceptando o localizador. Canal 641, contra adicional Sena Torre, 118 lado. 6141. Salvador, sinal 641, sinal do ILS, sem light. Sena 641, continua a aproximação, agora utilização para o pouso, ajuste 090. Confirma, ajuste, por favor. 10, 12. 10, 12, 6141. Era 32 na meia, colocou 24, controle 1, 9, 8, 9, 10. 19, obrigado, 32 na meia. 2 na meia. 32 na meia, boa tarde, contato radar, Super Unida 350, sai da MOMO. A MOMO 350, 32 na meia. Papa Romeu Lima Fox Fox para o serviço de informação e alerta. Chama o Centro Recife 1251 e ao TERN 13395. Direto, Cogbo, 3321. Direita, só uma de 1-1. Direita na foto, 2-1-1. 1-1-4-1. 3283, somos centro Recife, 1288 e alterno 1260. 288-260, excelente final de semana para a senhorita. Amante. Completa o procedimento animado e aguarda transferência, voo 1255. Aguarda transferência, voo 1255. Delta contato radar a 57 milhas sudoeste de Salvador, voo direto e tato, reporte no Delta descida. Vou checar aqui na sala S porque eu não tenho seu plano aqui. Poderia confirmar a matrícula? Eu saio da lista no 012. Autorizado a assinar ILS com live e reparte no localizador. Está presente direto do 1202, seu pé, zona 012. Está autorizado a interceptar o localizador da 10. 3, vou passar. Boa tarde, prefiro. Boa tarde, passou o Sierra Visual 372, estabilizado, Renato. Voo 1255, tráfego avistado, livre pouso, pistão 10, cabeceira deslocada 380 metros, o vento 100 graus, 149, ajuste na 012. 1012, ciência das restrições, no voo 1255, livre pouso. descida. Antes de separar o nível 050 de Itaquila Delta. Itaquila Delta tem condições de planetar a velocidade. Bom, se mantém então a presença de velocidade até 2 nós de Itaquila Delta. Até a presença de velocidade até 2 nós de Itaquila Delta. Aguarda só um minutinho que a gente está chegando com ela. Voo 1255, solo 37, primeira direita, solo 21. Direita 21, voo 92. Sete portão 02. Alfa Juliette, portão 2, Bono 2, MC. Poderia confirmar intenções de voo? Sim, confirmar intenções de voo, Michael Miola. Mas circuito 97, após? Bomba 964, boa tarde, ação de identificação, autorizada a chegar da Mari, desça para o nível 060, redução de velocidade para 250 nós, número 3 na aproximação. 060, vou 1964, autorizou, chama de 369. Somente mantenha a chegada, bomba 964, mais adiante será autorizado. Bomba 964, examinado. Bordo para acionamento, táxi, decolagem, Chancon, se mandar acionamento e decolagem, chama a torre, 1-1-8, decimal 95, 8-1-2. pelo Delta, desça para 3 mil pés, aí este é no 0, no 2. Estou no Rogério Tabaterra, estante conforme, nível 340. Saída, Dael Lida Mótiva, decola da 10 direita, 5403, código 1198, controle. Michael Mel Alfa, decolagem a critério, não há tráfego de portar, rotato fora do céu, vento Salvador de 1964, autorizado direto Serra Vista 366. Serra Vista 366, vou 7. Gente, o Michael Romeu Alfa, eu tenho um tráfego agora no marcador externo para pouso na 10, prossiga na final da 17, aguardando autorização para o toque remetida, decolado aos 43. 7, o Michael Romeu. Torre Salvador, 3144 na final, visual capítulo. 3144, continua a aproximação, agora autorização para o pouso, ajuste na 0-1-2. 1-0-1-2, 3144. Salvador, pouso, Transparency 320, restricted to flight level 170. Transparency 320, confident, set level 100, Mari Arrival, will be transferred to 2509, number 5-4-8. O Mike Romeu Alfa, somente confirmando, vai tocar e aguardar e vai reportar para remetida? Afirmativo, a gente vai tocar e manter a cabeceira e chamar para remetida. Gente, o Mike Romeu Alfa então está autorizado a tocar na cabeceira 107, aguardando para remetida, o vento 100 graus, 139. Feita com tráfego no visual. T3144, somente para informação, o tráfego pousará pairado cabeceira 17 da pista auxiliar antecero com pouso. T3144. O Romeu está aí às 4, recessou o plano de voo. Certo, o Romeu está aí, confirme o equipamento, acione o código 0230 e confirma a procedência. O Romeu está aí, mantém as condições visuais, o ajuste 10012. Via corredores, reporte na rotatória, visual com cálculo. Direto na rotatória? Delta Yankee via corredores, reporte na rotatória, José Alcântara. Romeu, na escuta do controle. Alfa Juliette Romeu, semi controle Léo, 1201. Bom, se fale com o controle Léo e Alfa Juliette Romeu. Delta completo nacional, chama torre, 1-1-8, 9-5. Graças a Deus, boa tarde, vem pela data. Boa tarde. Controle Salvador Azul 5076, do volume 3 na Coral. Azul 5076, boa tarde, contato radar, subatório nível 1-8-0, autorizado direto Coral. E só pro nível 1-8-0, direto Coral, Azul 5076. Salvador, eu... 2008. Sim. A intenção é fazer o Renato da 10. Esse gol 2008, esse é para 2500 pés, e aí chama 012. Após de fato, autorizado Serra Vista 366. Após. Sim, pode mandar presente? Cancelou o plano agora, os 49, está autorizado pela base pela direita do 17 reporte. Bota na final, se alguém fica ligado. O meu alvo de entrada agora que está abandonando esse nosso instrumento para pouso 17, sua intenção no circuito do meu padrão anterior? Não. Que faça a espera aí à direita, ok? Com curva pela direita e um treino a zero. Em torno de 1 a 2 minutos até o tráfego usar. Ok, só fazer a espera então, mais normal. Distrito 0, sente 4,000 feet, canetou a 0,1. base para final, que tem embaixada travada, eu vi pela pelotada. 7 mil pouso no 7 Delta, vento 1, 0, 0 graus, 1, 4 mais. Autorizado, pouso no 7 Delta. Michael, meu alfa visual com o Vitor aqui no Delta, um Carajá na final curta da 17. Afirmativo. Tem 5 traços para aproximação da 17 e volta na final. 7. Pelo 964, completo sinal de imagem, chama a torre 1895. 2008, redução de velocidade agora para 200 mais. Reduzindo. Fala na base, o Marco Romeu, saiu da cabeceira. Aproximação para a cabeceira, vento 100 graus, 14 mais alfa. Alfa. Delta solo 51, direito autorizado, estacionar para essa linha. Clear to 2000, reducing speed to 200 knots, and clear the ILS flight open operative ocean air to 320. Pesado pouso na pista 1-0, o vento 1-0 graus, 1-2 mais, a cabeceira está deslocada 380 metros e tem um helicóptero evoluindo à esquerda da aproximação na cabeceira 17, não interfere com a aproximação da 10, ok? 7-1-9-4. Pelo solo na cabeceira, vai fazer um aprofundamento? O meu padrão está autorizado, vai passar a final da 17. Vai manter o posto de espera, mas vai alinhar via chat. Matheus está 38, 0, posto de espera 1895. O 3 está ali, puxando o táxi. Delta 008, completo sinal em imagem, chama a torre, 1-1-8-9-5. Delta 5. O Papatango Romeu Hotel Yankee, próximo alta torre, visual com contato. Delta Papatango Romeu Hotel Yankee, chama a torre, 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, grato, boa tarde, bom final de semana. Boa tarde, boa noite. Delta 1-0-0 graus, 1-5 mais alta. 7, Romeu. Delta Yankee, alta tarde, visual com a 1-7. Possível para final da 1-7, o Delta Yankee vai dar autorização de pouso. Previsto espera em torno de 3 milhas para pouso da 1-7. A gente vai ingressar aguardando a atualização. 3-4-3, correto, chama a fronteira. Calma, obrigado. Boa tarde, 4-1, manda aí da 04196, boa tarde, essa é a identificação. Autorizado direto do Luna 12 para o nível 050. O Mike Romeu Alfa vai proceder com o Zé lá, Rubinho. E vai inicialmente pro setor do farol de Itapuã, aguardando o possível cruzamento, que eu tô com tráfego na cidade do Los Angeles. Ok, tranquilo. Então, já fora do solo, depois Itapuã, vai para o canal. Romeu Atenec, sim, 360 pela esquerda, tá presente. 360 pela esquerda, aguardando pra final no 7. Descendo 360 pra esquerda. 464, solo 55, direito 121, 1 no solo. 3-1, obrigado. 895. Copo do tower 18.95 with 6320. Thank you. Ruim na sua esquerda e à sua direita. São tráfegos da pista 7 que está aguardando seu pouso, não vão interferir. Vento 1, 00 graus, 1 segundo. Sim. 1-0. Vai correr lá, confirma o seu correio. Meteu possível esse aumento setor de Itapuã, aguardando para cruzar a final da 1-7, da 1-0. Qual o setor visual para a nave na final 1-0? Tem um para trás ainda e tem um tráfego também na final do 7 para pouso, ok? Vai manter o setor de Itapuã das instruções. 6-7, não se Tower, good afternoon. This is Ocean Air 6320 passing 2000. Only established. Roger 6320, continue approach, stand by for landing clearance. Continue approach, standing by Ocean Air 6320. Meu Antônio, 3-0, concluído. Meu Antônio, continue mantendo o seu turno. Quem faça o novo 3-0, aguarde para o 7. Aguarde para gerar base número 2, tem um tráfego final de 2.017. Mantém a tela 200 pela direita, aguardando a girar base. Positivo. É, eu estou indo para o 60 aqui nessa posição, próximo a aprender a manobra. Autorizado, pode ser um 360 pela esquerda aí na posição, aguardando para prosseguir na perna 200. Certo, grato. Autorizado pouso Romeu TR. Confirme. Autorizado pouso Romeu TR. Afirmativo, vento 090 graus, outro relógio de pouso pistola 7 Yank. Mata sem baixar travado. Substituição igual a 59, lift to the right and call 1 to round decimal 1. Leave on the right and call ground at 121.1 Ocean 6320, thank you. 4305, livre decolagem, vento 090 graus, 129. O Mike, quando alfa, completando aí a curva, pode girar a base pelo piloto para o final do Sérgio. Sérgio, ou não? Boa, passando 2-2-0, autorizado, ingresso à direita, 2-2-3-0. Via Charlie, alinhar e manter a cabeceira de locado, observando a decoragem da base, certo? 2 dessa frente. Alinha e mantenha o 2-2-3-0, via Charlie, observando. Alpha and report before Juliet Ocean at 6320. Salve para o canal 97, Marco Romero. Se aproximação para a cabeceira, informe no solo, já estamos 00 graus, 22 mais alto. Agora bata, faço 180 e aguarde aí afastado da cabeceira, que eu tô com o helicóptero para efetuar a manobra para a cabeceira, ok? Ele vai fazer parado na cabeceira e depois ele vai livrar o eixo e o seu processo. Afirmativo, o plano já tá ativo aqui pra gente. Gente, checa aí com a companhia se foi no planejamento que eu estiver, para pra cópia. Voltando, dona 37 para o posto de salamento. Na cabeceira, confirme o próximo procedimento. É, se confirme o mais longo, se confirme o mais longo, ok, então decola em frente, já saindo um pouco à direita para evitar o tráfego que está ali próximo à pista, que vai estar de retorno, e chama para gravar. Ok, estou sendo gravado aqui, a pista está mais ou menos. Ok, vou me manter aí, que está autorizado, retornar pela pista até a bata, eu posso fechar livre. S320. Lado decimal 8. 19.